Fernando Escuro, Unisco 0, graus 1, 2, nós, autorizado a linha ainda é colapso no 0. Confirma, autorizado Vectrex, salve 24, confirma a pata da bata, a porta pista no 7 livre. Eu te olho bravo. Descolo, decola 224, controle 20.8. 20.8, bom dia, até mais. Controle Salvador, Ocean 6251. Ocean 6251, no contato radar na decolagem. Para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto bridge. 360 da EL, após Leda bridge, 61, 62 segundos. de acordar com o centro Recife, após ter uma lida da bridge da presente para o acionamento 251? Aguardo. Ah, obrigado. Meu Victor Charlie India, quando é possível estimado para pouso? Afirmativo, senhor. Estamos estimando o pouso em Pará de Minas aos 1-1, correção aos 1045. O Victor Charlie India. Copiado no 045, o Victor Charlie India. Janela 6251 no centro Recife, solicita que mantenha a saída. Ciente, 6251. Chamei a 6251, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 125-1, 133-25, chamei a 6251, bom dia. Bom, bom. Grato. Papá Romeu, Vitor, Charlie India, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 1332, alterna 128, decimal 8, Vitor Carlinho. Correto. Mensagem 49, fruto cópia. Pronto. Autorizado. localizado 340 Guarulhos, Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5413. Autorizado 340 na saída da Eule, colando da pista 120, curva direita, controle 120.8 e responde 5493. Porta pronto, puxa. Autorizado para o pushback, sinal reportagem 649.